Uma boa noite a todos. Agora ligo. Que a paz do querido Mestre Jesus esteja com todos. E que nesta noite tão abençoada, tão iluminada, nós possamos absorver, obter tudo que de maravilhoso nos envolve neste momento aqui. Estar na casa espírita é uma bênção. Estar na cidade de São Paulo é uma bênção. Vivermos no nosso país, o Brasil, é uma bênção. Vivermos neste planeta Terra é uma bênção. Mas, e os problemas todos que nós vivemos? E os conflitos todos? Também são bênçãos. Depende como a gente encara, não é? Se a gente pensar no problema apenas como problema, realmente são problemas. Mas se pensarmos que eles são oportunidades de evolução, eles são, na verdade, grandes degraus que nós podemos pisar e evoluir e crescer e nos tornarmos outros seres, evoluirmos. Por isso que nós temos que sempre abençoar tudo que a vida nos propõe, nos oferece. E nesta noite iluminada nós vamos refletir um pouco sobre isso, relembrando algumas situações que talvez vocês já conheçam da história da humanidade, da evolução do homem nesse planeta abençoado, e refletirmos tanto nesses anseios que nós temos de um novo mundo. Eu penso que nesses dias que nós vivemos, parece que é algo comum no coração de todas as pessoas, um grande desejo por renovação, para que as coisas realmente mudem, para que as coisas no mundo se tornem diferentes, para melhor, que as situações que a gente vive aqui no Brasil também se modifiquem para o melhor, porque parece que chega uma certa idade, uma certa fase da vida, à medida que nós vamos amadurecendo, que nós vamos perdendo a esperança, não é assim? À medida que os anos vão passando, a gente tende a ter um pensamento, a desenvolver uma ideia de que as coisas nunca vão mudar. Não é assim, mãe? É, né? Parece que quando chega lá por volta dos 83 anos, por ali, parece que o mundo sempre foi cheio de problema e parece que nunca vai mudar. Aliás, nós íamos conversando sobre isso no carro agora, que parece que as coisas estão tão difíceis. E, na verdade, o mundo sempre teve muitos problemas. A história do homem aqui nesse planeta nunca foi fácil, nunca foi simples. Não existiu uma época de ouro como as pessoas imaginam. Essas ideias que às vezes nós temos de que no passado existia um paraíso aqui na Terra, elas se referem às situações que vamos falar logo mais e que elas na verdade são interpretações errôneas que nós temos. Na verdade, o homem, desde que ele surge no planeta, quando ele começa a se diferenciar dos animais, tudo que ele enfrentou aqui foram muitos desafios. Quando os homens primitivos caminhavam lá nas savanas daquilo que era o continente africano há alguns milhares de anos atrás, aí por volta de uns 200 a 100 mil anos atrás, não era fácil a vida do homem ali. Ele tinha que enfrentar as feras, ele tinha que enfrentar a seca, a escassez de alimento, e quando ele encontrava numa época de secas um animal morto, já há alguns dias, já com as moscas ali rondando aquele cadáver, o homem primitivo se sentia feliz. Ia lá e devorava aquela carniça. Quando ele encontrava uma raiz, mesmo que dura, mas que fosse comestível, ele já se sentia feliz. E o homem foi, no seu processo evolutivo, desenvolvendo a agricultura, começou a criar animais, a domesticação, e ele começa então a enfrentar mais desafios. Porque mesmo na agricultura, quem já lidou no campo sabe que tem épocas que as pragas, que as doenças vêm e dizimam aquilo que você plantou e os animais que você criou. E o homem enfrentou muitas dificuldades. Ele continua enfrentando outros problemas, como doenças, e mais tarde os conflitos entre os grupos humanos. Um via que o outro prosperava mais, qual que era a ideia? Vou lá invadir e tomar aquela terra para mim. E é assim até hoje, não é? Hoje esses conflitos que nós vemos tanto entre povos, entre nações, entre pessoas, é muitas vezes motivado por isso, querer se apropriar daquilo que pertence ao outro, querer tirar do outro aquilo que lhe pertence. E o homem nessa trajetória, nessa evolução, ele começa a desenvolver o seu pensamento religioso também. Ele começa a conceber a ideia de que existe um ser diferente, de que existe algo além daquilo que nós vemos. Inicialmente, o que o homem admitiu? Que eram forças poderosas na natureza, e ele começa a reverenciar essas forças, como o trovão, os raios, os elementos naturais. Ele não compreendia exatamente o que eram essas forças, então ele rendia culto a elas. E até hoje muitos guardam essa ideia de que, na verdade, existem divindades que são forças da natureza. Não admitem ainda a ideia de um ser especial, à parte da criação, separado dela e que é a origem dessa natureza que nós conhecemos. Mas o homem, na sua evolução, ele sempre enfrentou muitos desafios. E a religião, de certa forma, que ele foi desenvolvendo, era uma necessidade que ele teve mesmo de encontrar respostas para aquele mundo caótico que ele vivia. E quando ele começa a perceber que existe na natureza, aparentemente, uma força do bem, que é aquela que faz as plantas vicejarem, florir, produzir frutos, que é aquela que produz a fartura, que traz a água em quantidade adequada, o homem começa a criar a ideia do bem. Quando ele observa que as forças da natureza são destrutivas e provocam a morte e o sofrimento, ele começa a desenvolver a ideia do mal. Essa ideia que muitos milhões de seres hoje conservam no planeta, que existem duas formas degladiando no mundo, duas formas de poder disputando o mundo, remonta a essa era primitiva. Conceber a existência do mal é um resquício dessa época muito longínqua. Conceber a ideia de que um ser possa ser rival do outro e eles estarem disputando essa criação. E o homem criou esse pensamento, essa ideia sobre as divindades, e ele conservou isso tão fortemente dentro dele, porque era a forma básica de ele explicar. E durante milhares de anos a humanidade acreditou assim. E é por isso que até hoje, milhares de anos depois da nossa evolução, muitos ainda continuam. Isso é um dos atavismos, é uma dessas heranças ancestrais mais antigas que nós trazemos. Por isso que é difícil se libertar delas. Até certos espíritas, certas pessoas que já têm bom conhecimento doutrinário, às vezes não pensam se não existiria realmente um ser representativo do mal, um rival de Deus. Nós, na doutrina espírita, não admitimos isso. Por quê? Porque nós admitimos que mesmo o mundo aparentemente caótico está muito bem governado pelas leis divinas. Esse é um dos princípios assim, mais fundamentais que nós aprendemos com os espíritos, que é uma ordem na existência humana, que nada acontece ao homem sem a consciência de Deus estar presente, que absolutamente nada que transcorre em nossa vida aconteceu por descuido de Deus. Então, esse mundo que nós vivemos hoje, esse mundo que aparentemente é caótico, na verdade não é. O mundo está em perfeita ordem. As leis que regem o nosso planeta são magníficas, são incríveis e elas nos garantem a sobrevivência até hoje. Esse mecanismo extraordinário da Terra girar em torno do Sol e girar em torno de si mesma, garantindo as condições para a vida como nós necessitamos hoje, essa vida corporal nesse organismo, é algo incrível. E o homem não perturba esse mecanismo. A natureza, no seu processo de renovação constante, nos ciclos naturais, dos elementos químicos que se renovam continuamente, dos seres vivos para o elemento não vivo do planeta, e continuamente descrevendo esses ciclos, eles continuam perfeitamente funcionando. Os seres mais ínfimos da criação, os menores seres, micro-organismos, bactérias, vírus, protozoários, estão ativamente no seu papel, garantindo a transformação de matéria, permitindo a renovação da vida. Os seres maiores também estão em perfeita harmonia lá nos ambientes naturais. Até aquele mecanismo do predatismo em que um animal vai e devora o outro, aquilo também é fundamental para o equilíbrio ecológico. E a humanidade também, apesar de tantos desacertos, existem intervenções poderosas garantindo a evolução do homem. Porque veja, lá daquele passado longínquo em que éramos tão primitivos, nós conseguimos evoluir muito até os nossos dias. Nós conseguimos avançar muito. Imagine que a humanidade produziu criações maravilhosas, criações extraordinárias, não só em termos de inventos tecnológicos, mas as próprias criações artísticas, as obras literárias, os poemas, as músicas, as composições que nos despertam os melhores sentimentos, é tudo fruto de produção humana. Então o homem evoluiu muito de lá para cá. O homem mudou muito a sua concepção também, a sua evolução. O espírito em evolução na Terra também vem se transformando muito durante milhares de anos. Acreditem que houve épocas em que não existiam leis para proteger as pessoas com necessidades especiais. Existiam, na verdade, leis que permitiam, e isso em várias sociedades, em várias épocas, permitiam os pais abandonarem ou sacrificarem um filho que nascesse com uma deficiência física. E hoje não há lei no mundo que garanta isso como direito a ninguém, porque se reconhece que todo ser humano nascido tem direito, independente da deficiência que ele possa ter, à sua vida, à sua dignidade. Infelizmente, ainda não avançamos num aspecto de preservação da vida humana, que é garantir a sobrevivência em todas as partes do mundo das pessoas que estejam ali em formação, ainda dentro das suas mães, e que apresente alguma anomalia. Porque existem em vários países, em várias localidades, a permissão para o aborto eugênico, aquele que seria eliminar o indivíduo que pudesse nascer com deficiência. Mas no futuro nós também teremos essa situação banida. Teremos garantido a vida de todos os seres humanos em formação. Então a humanidade ela vem evoluindo. Houve épocas também em que havia ali a ideia de que o forte tinha direito sobre a vida do fraco. E aquele que era fraco admitia isso como uma verdade, que realmente o forte poderia dispor da sua vida. Hoje nós temos uma compreensão diferente, pelo menos em termos de legislação, de lei. O dever daquele que é forte, daquele que detém o poder, é preservar, é ajudar aquele que está numa situação vulnerável. Então nós vamos considerar que a humanidade evoluiu muito. Mas alguém um pouco mais cansado, um pouco mais sofrido de ouvir tantas notícias lamentáveis, poderia dizer: ah, mas embora as leis garantam tantos direitos, eles não são respeitados. E é fato. Realmente muitos não têm os seus direitos respeitados, porém, nós estamos trabalhando de uma forma ou outra, toda a humanidade, para que um dia esses direitos sejam respeitados. Então, é um processo de evolução também. Pois não. A luta também das mulheres ter o direito de abortar, né? Também é a coisa contrária, né? É. Querendo destruir aquilo que já conseguimos. Infelizmente, acabou a energia aqui, né? Ainda bem que nós temos um avanço tecnológico aqui, que são as luzes de emergência. Mas então, existe essa tendência, né, de reivindicarem esse direito, mas a sociedade do futuro, em todos os países, vai reconhecer que, na verdade, embora a mulher tenha direito sobre o seu corpo, aquele ser em formação também tem direito à vida. Então, apesar de existir essas reivindicações, nós chegaremos no futuro a essa constatação, que todo ser em formação tem direito à vida. Mas então, o que nós vamos considerar? Nós vamos considerar então que a humanidade, ela vem apresentando avanços. Não são tanto quanto nós gostaríamos desses avanços. Eles realmente poderiam ter sido melhores. Nós poderíamos já, hoje no século XXI, estarmos vivendo um mundo diferente. Nós já poderíamos estar vivendo uma sociedade muito melhor do que aquela que nós estamos vivendo hoje. Isso em muitos aspectos. E há uma razão para isso. Por que hoje nós ainda não atingimos esse estágio tal? Nós podemos considerar que nós fizemos escolhas ao longo desses séculos todos. Escolhas como indivíduos e escolhas como sociedade. Nós tivemos um período da história da humanidade que chegou à Terra uma luz extraordinária. Chegou à humanidade um conhecimento de nível avançadíssimo. Isso foi por volta de 2000 anos atrás. houve um grande chamado, inicialmente a um pequeno povo, e que mais tarde, séculos mais tarde, deveria se propagar a todo o povo, a toda a humanidade. Foi o chamado que Jesus veio fazer para que passássemos a vivenciar o amor, para que passássemos a termos para com o nosso próximo o sentimento de respeito, o sentimento de reconhecimento dos seus direitos. Porém, houve escolhas. Infelizmente, muitos dos que receberam a mensagem de Jesus, embora pudessem já estar preparados para compreendê-las, essas mensagens, eles optaram, na verdade, por seguir seus instintos. Optaram por buscar ali as suas, os seus interesses pessoais. E aquela mensagem que deveria ter se propagado ao mundo de forma pacífica, amorosa, conquistando corações, ela passou a ser levada para a humanidade através da força da violência. Por volta ali de uns 4 séculos depois do início das pregações de Jesus, aqueles que eram depositários dessas mensagens extraordinárias, que eram depositários dessa mensagem que Jesus trouxe, eles começaram a desvirtuar essa mensagem. Fizeram alianças, buscaram associação com os poderosos, permitiram o uso da mensagem de Jesus como uma forma de manipulação das massas e passaram, muitas vezes, a legitimar ações de violência. E a história triste e lamentável que nós temos do cristianismo, em várias partes ali do antigo mundo, a partir do século IV da era cristã. Houve tentativas do mundo espiritual superior de recobrar, de trazer ali uma compreensão, de fazer voltar às bases iniciais. Nós podemos citar um grande exemplo que foi Francisco de Assis. Um discípulo de Jesus reencarna para mostrar como era ser cristão e exemplificar para todos aqueles que o conheceram como devia ser vivida a mensagem do Cristo. Mas também ele não foi ouvido, também ele não foi acatado. Então nós vemos que essa situação que nós temos hoje no mundo é por escolhas, por opções que a humanidade fez. E ainda que alguém possa dizer, ah, mas o pensamento religioso ele pode ter sido rejeitado pelas pessoas porque era algo que alguém poderia não admitir como válido. Mas não foi só no pensamento religioso que surgiram ideias de fraternidade e de igualdade. Os próprios princípios lá da Revolução Francesa eram exatamente isso. Igualdade, liberdade, fraternidade. E aqueles princípios que eram para nortear uma revolução política, econômica, social num país, acabou se transformando numa luta sangrenta com milhares de mortos. Então nós percebemos que, na verdade, o chamado para a renovação, a oportunidade de mudança, sempre é oferecido à humanidade. Ideias de transformação são sempre trazidas para o homem. Espíritos mais avançados reencarnam aqui e nos trazem novos princípios, a compreensão de novas diretrizes, só que por opção nós não seguimos. E é por isso que hoje nós estamos, podemos dizer, um pouco atrasados na nossa evolução. Mas aí tem um instrumento da lei divina que nos faz avançar, que é exatamente a dor, que é exatamente o sofrimento, que ele nos faz pensar e desejar um mundo melhor, que nos faz buscar esse mundo melhor. Só que nós não podemos cometer os mesmos erros que já cometemos no passado, como hoje muitas pessoas estão admitindo. Que talvez para nós banirmos do mundo pessoas que são problemáticas, que causam dor e sofrimento, talvez tenhamos que usar a violência, a força. Talvez tenhamos que usar de forma agressiva formas de combater aqueles que são causa de sofrimento ao homem. Muitas pessoas, quando ouvem falar dos atos de terrorismo que estão ocorrendo em várias partes do mundo, o que elas pensam muitas vezes? Elas pensam assim, por que esses povos mais poderosos não invadem lá aquele lugar capturam essas pessoas e eliminam elas de uma vez? Por que que já não vão lá e acabam com aquilo tudo de uma vez só? Existem muitos interesses, até que não são nobres, que impedem essas ações. Mas mesmo que alguém bem intencionado, né, pensando que vai erradicar o mal da terra, fizesse isso, ele não estaria eliminando o problema. Ele estaria apenas tirando espíritos profundamente perturbados do corpo físico e libertando-os para viverem na atmosfera espiritual do planeta, para viverem em torno do planeta. E eles continuariam fazendo aquilo que eles estão fazendo já há muito tempo. Porque muitos destes espíritos que hoje são elementos de muita dor e sofrimento entre vários povos que nós temos na Terra, são espíritos atrasados que reencarnam com oportunidades de evolução, com oportunidades de melhoria, mas eles não conseguem vencer as suas tendências mais inferiores. E eles acabam inevitavelmente se associando a pessoas que, assim como eles, têm esses mesmos sentimentos, que acreditam que também será pela violência, pela força, que alcançarão as transformações. E eles dão vazão a essa violência toda. Então, quando nós esperamos que a violência seja uma forma de transformar essas situações, de uma certa forma nós estamos nos igualando a eles. Porque eles também têm as suas razões, muitas vezes, para agir dessa forma violenta. Eles têm também, muitas vezes, as suas justificativas internas, porque também eles se sentem, muitas vezes, prejudicados por várias situações sociais que eles viveram e vivem, e aí eles justificam, então, para si mesmos, que as suas ações são legítimas, são válidas. Assim como nós achamos também que eliminá-los poderia ser algo legítimo e válido. Então, por que que nós temos ainda tanta dor e tanto sofrimento? Porque ainda estamos, como já fizemos em muitas épocas passadas, em muitas vidas passadas, agimos assim. Acreditando que será pela força, pela violência, que nós vamos eliminar o mal e fazer o bem prosperar. Mas o bem não prospera quando ele é nascido de ações baseadas na violência. A nossa história no planeta prova isso. Que tudo aquilo que foi feito com base em uso da violência criou mais violência ainda. Que tudo que foi feito com base em agressão, em tirar a vida do outro, gerou dor e sofrimento. Talvez existam situações excepcionais em que certas intervenções baseadas na força possam ter sido necessárias. Porém, todos aqueles que agiram pensando em eliminar a vida do seu próximo estão hoje em processo de resgate. Quantos milhares hoje de indivíduos estão passando como vítimas da violência, do terrorismo, da violência urbana, consequências dos atos violentos que eles praticaram no passado? Então, a única forma que nós teremos de romper com essa onda de destruição, de dor, que aparentemente domina o mundo, é não aderirmos a ela mentalmente. É não acreditarmos que será pela violência que nós teremos a solução dos problemas da humanidade. Que será pelo uso de uma força que tira do outro a possibilidade de regeneração, de reeducação. E nós, hoje, nós estamos muitas vezes dizendo isso, mas no íntimo sentindo de forma diferente. Então nós precisamos ajustar essas concepções nobres que nós já admitimos como verdades e ajustar o nosso sentimento a elas. Porque muito dessa força poderosa que tenta às vezes comprometer a humanidade é, na verdade, essa força, uma associação de mentes, de espíritos como nós, que estão em desequilíbrio. E toda vez que nós desejamos o sofrimento do nosso próximo, nós estamos, de alguma forma, nos ligando a essa onda mental que circula o planeta, que envolve a humanidade. Então, se nós quisermos romper com isso, nós temos que deter em nós qualquer desejo de violência, qualquer desejo de que a força seja usada como medida de punição. A força, ela tem que ser sempre auxiliar de uma medida de reeducação, de oferecer oportunidade de um indivíduo não errar mais, seja contendo e reeducando, ou seja, educando. Nós nunca podemos pensar no uso da força como uma forma apenas de eliminar o problema, porque é isso que nós fizemos no passado, é isso que estamos fazendo hoje, e se continuarmos fazendo, continuaremos com o mundo problemático que nós queremos, que nós temos, e não teremos o novo mundo que nós esperamos tanto. E nós, talvez, não vejamos esse novo mundo neste planeta. Porque poderá acontecer conosco o que já aconteceu com uma parcela da humanidade há muitos milhares de anos atrás. Todos talvez conheçam a história dos Capelinos. Um planeta de uma estrela bem distante aqui da nossa, do Sol, que tinha lá um planeta orbitando essa estrela. Aqui na Terra ela é conhecida como Cabra ou Capela. E este planeta, ele estava numa condição espiritual exatamente como a nossa hoje. Muitos desejando o bem, mas muitos sendo o entrave desse bem. E a sabedoria divina determinou o que para os habitantes deste mundo tão distante? De que aqueles que fossem os perturbadores da ordem fossem retirados dali. Não mais seriam permitidas ali as suas reencarnações. Eles seriam transferidos para um outro lugar onde eles pudessem, então, se modificarem, se reeducarem. E este planeta, então, ele teve uma grande renovação com a saída desses espíritos. Para onde eles foram trazidos? Para a nossa Terra primitiva. Eles vieram renascer aqui, naquelas famílias humanas, daquela humanidade primitiva. Vieram trazer aqui para os espíritos, no início da sua evolução espiritual aqui na Terra, a sua contribuição. E eles sentiram profundamente isso, porque embora estivessem encarnados ali em corpos aqui humanos, mais primitivos do que os nossos, eles puderam, com lampejos que a sua inteligência trazia, que as reminiscências que surgiam na sua memória, eles puderam ajudar os espíritos da Terra aqui, os espíritos em início de evolução espiritual, eles puderam ajudá-los com o seu conhecimento, porque eles eram muito avançados em inteligência, assim como hoje muitos são. Estão muito avançados na sua inteligência, mas são duros como uma pedra, não têm sentimentos bem desenvolvidos ainda. Esses espíritos, então, puderam, vivendo as experiências que o homem, desde o início da sua evolução, teve, enfrentando os desafios desse mundo, puderam recuperar os erros que eles praticaram no seu mundo de origem. E a grande maioria deles pôde voltar ao seu mundo de origem. Desencarnando aqui, já não necessitaram mais reencarnar neste planeta. Então, nós vemos que hoje no planeta está se passando a mesma coisa. Milhares de espíritos já não poderão mais retornar às reencarnações neste mundo. Muitos espíritos estão hoje desencarnando em atos de terrorismo, em que eles praticam o suicídio, explodindo bombas, ou em guerras, em conflitos, e eles já não podem mais reencarnar. A muitos já está sendo destinado renascer em mundos muito distantes, em que eles levarão longos séculos para retificarem todas as dores que eles estarão causando hoje ou que causaram já. Então nós podemos considerar que a evolução aqui no planeta, ela está muito bem assessorada, muito bem cuidada. Nós não estamos largados neste mundo. Há um processo em que nós estamos sendo submetidos a provas sob a ação daqueles que praticam esses atos de violência, mas se nós aderirmos a eles e começarmos a revidar com violência também, nós poderemos também nos comprometer gravemente. Porque muitos ainda não se transformaram muito. Muitos estão ainda guardando lá no seu íntimo instintos, tendências, propensões a atos de violência ainda. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós, na verdade, não sabemos a totalidade do ser que nós somos. Nós ainda não sabemos o potencial que nós somos ou que temos de causar destruição. Então, associar-se mentalmente a essas ideias de usar a violência pode desencadear em nós essas características mais primitivas. Por isso que nós não podemos falar, não podemos pensar em termos de violência, porque podemos ser arrastados a situações em que manifestaremos as nossas imperfeições e poderemos trazer destruição, dor, sofrimento às pessoas. Há inúmeras histórias de pessoas aparentemente normais, pessoas de boa conduta, equilibrados, mas que, ao vivenciar determinadas experiências, demonstram todo o seu potencial destrutivo. Aquilo aconteceu assim, de forma desprecavida, sem propensão? Não. Muitas vezes é uma predisposição que a pessoa vai adquirindo à medida que ela vai mentalmente se associando a certas ideias. Ideias de vingança, ideias de associadas à violência. Então nós temos que ter essa cautela, essa preocupação, porque nós não sabemos exatamente aquilo que nós carregamos dentro de nós. Nós não sabemos ainda se nós já somos um espírito capaz de resistir a uma situação mais grave. Então, procuremos a associação com o bem, com as ideias de paz, de fraternidade, com as ideias de amor. Porque é isso que vai nos garantir a continuidade da nossa evolução neste planeta. E nós temos que, no dia a dia, reconhecer as oportunidades que nós estamos tendo de evolução. Essa nossa vida, a nossa rotina, a nossa experiência familiar, o nosso compromisso profissional, o nosso comprometimento com a casa espírita, tudo isso que nós vivenciamos e fazemos parte, são as oportunidades que o Criador nos deu para que evoluímos, para que evoluíssemos. São as oportunidades para que nós crescêssemos. Então nós estamos hoje na melhor condição espiritual para evoluir, com todos os recursos ao nosso alcance. Aquela pessoa mais difícil do nosso convívio, ele é, na verdade, um ser que está destinado a nos mostrar certas situações e nos fazer evoluir. E nós evoluímos com uma pessoa difícil de que forma? Aprendendo a perdoá-la, a amá-la e auxiliá-la a sair daquela situação. As dificuldades que nós encontramos no dia a dia são oportunidades de progresso espiritual. Porque à medida que nós nos esforçamos para vencê-las de forma digna, honesta, correta, equilibrada, pacífica, nós vamos adquirindo uma força interior muito grande. Nós vamos adquirindo uma virtude, uma resistência moral muito grande. É isso que é evolução. É a gente não se dobrar diante dos desafios. É a gente não se sentir fraco. É a gente não se sentir derrotado. É se sentir sempre capaz de enfrentar os desafios. Porque a partir dessa consciência e dessa postura que nós assumimos para nós, nós nos tornamos mais fortes. Nós nos tornamos mais capazes no enfrentamento dos problemas. Mas não é enfrentamento com briga, com violência, com conflito. É um enfrentamento positivo. É sempre perceber que qualquer que seja a situação que nós vivemos, nós teremos a oportunidade de sobreviver a ela. Nós teremos a oportunidade de fazer o melhor, apesar de qualquer dificuldade. Por isso que nós temos que abençoar toda a nossa vida, tudo que nós temos. Agradecer a Deus por tudo que nós vivenciamos, porque tudo é experiência, tudo é oportunidade de progresso. Só que depende como vamos encarar. Depende o que nós vamos fazer a cada momento. Uma pessoa difícil surge em nosso caminho, usemos da paciência. Lembremos que ele é um espírito enfermo, doente, atrasado. Nós já temos algo diferente. Temos o desejo de progredir. Então nós não podemos vê-lo como nosso inimigo. Mas nós temos que pensar nessa pessoa como um espírito realmente inferior. Parece algo assim de orgulhoso, de altivez, mas não é. É reconhecer cada ser que nós encontramos ao longo do caminho na sua condição espiritual real. Nós não perdoamos os seres mais inferiores que nós chamamos de animais, que também são seres espirituais em evolução. Nós não somos capazes de perdoar a fera porque ela é fera. Nós temos que perdoar o nosso irmão que, embora tenha um corpo humano, ele ainda é um espírito primitivo, dado à violência, dado à agressividade. Temos que perdoá-lo porque ele está naquele estágio espiritual. Quando Jesus esteve junto de nós, ele, espírito puro, ele não queria que nós fôssemos espírito puro como ele. Ele queria apenas que o melhor de nós aflorasse naquele momento. E quando ele nos convidou em algum momento, a qualquer realização, quando eu falo assim, ele nos convidou, porque tudo que Jesus disse para os discípulos naquele tempo serve para todos aqueles que o seguirem depois. Então, assim, quando Jesus nos convidou e nos convida até hoje através da sua mensagem, é porque nós já temos o potencial de atingir aquilo. Se aquela mensagem de Jesus nos toca o coração, mexe com a gente de alguma forma, nós já somos capazes de seguir aquilo. Então nós temos que pensar isso. Nós temos que fazer uma escolha hoje do que nós queremos seguir. Então, voltando a essa ideia, né, de que quando Jesus esteve aqui, ele não queria que nós fôssemos exatamente como ele naquele momento. Mas quando ele nos convidou a perdoar, a amar, a auxiliar, é porque já éramos capazes. E mais tarde os seus discípulos foram demonstrar isso. E ao longo da história do cristianismo autêntico, nós vamos encontrar inúmeros exemplos de pessoas que seguiram esses convites do Cristo, que atenderam essas mensagens de Jesus. Então nós somos hoje capazes também de atendê-las se elas tocam o nosso coração. Se quando nós lemos aquela passagem do Evangelho em que Jesus fala para os homens que quem estiver sem pecado atire a primeira pedra na mulher acusada de adultério, se aquilo nos toca o sentimento, é porque nós já somos capazes de não atirar pedra nas pessoas, de não condená-las pelos seus erros, de não querer punição severa para aquele que errou, porque nós somos capazes de refletir os nossos próprios erros. Se quando nós lemos a parábola do bom samaritano, aquilo nos sensibiliza, o desprendimento daquele homem que socorre ali aquele que está caído, ferido pelos assaltantes, se aquilo nos toca o coração, porque nós também somos capazes de fazer aquilo, de seguir essa realização. Então o que nós precisamos hoje é ter a coragem de seguir esses ensinamentos que nos tocam o coração. Porque eles estarão, então, nos capacitando a permanecer neste mundo maravilhoso que está em formação. Eles nos habilitam a sermos o habitante do futuro da Terra. Agora, se nós nos associarmos mentalmente a essa onda de desejo de vingança, de punição com morte, com destruição, nós não seremos os habitantes deste novo mundo, que está em formação aqui agora. Nós não poderemos estar aqui. Poderemos até retornar no futuro, mas vamos por muito tempo. Então hoje a decisão que nós precisamos ter é essa. É pacificar o nosso coração. É acalmar esse nosso ímpeto de desejar que a justiça seja praticada com a violência, com a punição, com a dor e com o sofrimento. Nós precisamos ter uma justiça no mundo iluminada por amor, por bondade, por oferecer ao outro oportunidade de regeneração. Então, quando nós quisermos realmente mudar o mundo, nós precisamos, essencialmente, mudar a nós mesmos. Transformar o nosso mundo interior e o nosso mundo ao redor. E nós podemos produzir muito bem. Porque imagine com quantas pessoas nós convivemos todos os dias. Com quantos filhos de Deus nós estamos nos relacionando a cada hora? O quanto de bem nós podemos fazer com a palavra amiga, com o sorriso fraterno, com a mão que auxilia no momento certo, com o silêncio quando não há palavra digna ser dita, com o nosso desprendimento dos nossos interesses pessoais em favor das pessoas que nós convivemos. O quanto de bem nós somos capazes de produzir, nós nem imaginamos ainda, porque nem sempre nós colocamos isso em prática. Colocamos, às vezes, de vez em quando e acabamos nos acomodando. Fazemos um dia de um ato de benemerência na vida e achamos que já realizamos tudo. Nós temos um potencial de realizar o bem que é extraordinário no nosso convívio, no nosso dia a dia. Talvez já estejamos fazendo isso. Talvez já estejamos espalhando esse bem pela forma de ser, de tratar as pessoas. E parabéns àqueles que já estão assim nesse processo, porque já estão nessa conquista de ser o habitante desse novo mundo que todos nós desejamos. Aqueles que estão hoje cumprindo fielmente os seus deveres, apesar de tantos exemplos negativos na sociedade, continuem assim. Apesar de tanta corrupção que está aí aparentemente destruindo tudo, continuem íntegros e honestos. Porque nós estamos nos tornando aqueles que estarão aqui no futuro usufruindo de um mundo melhor. Aqueles que estão no exercício da sua profissão, agindo com ética, com correção, com dedicação, pensando no bem que você pode praticar ao outro, no exercício da sua profissão, continuem assim. Há pessoas que, independente das situações que elas passem ali no seu trabalho, ganhando pouco, sendo explorado ou não pelo seu patrão, elas continuam ali cumprindo corretamente os seus deveres, atendendo bem as pessoas, cumprindo os seus deveres, não criando impedimentos para os outros. Esses são os herdeiros do amanhã também. Aqueles que estão dentro dos seus lares ali, lutando contra, às vezes, situações difíceis, a carência material, o desequilíbrio afetivo entre os elementos ali, e estão ali permanentemente trabalhando, continuem firmes, porque estão se tornando os herdeiros desse mundo do amanhã. Já aqueles que fogem dos compromissos, abandonando seus lares, se corrompendo nas suas profissões, esses estão corrompendo a si mesmos. Esses estão criando dor e sofrimento que trará para eles ali experiências que serão retificadoras, que serão ali dor e sofrimento também. Então, permaneçamos fiéis àquilo que a consciência nos manda. Não nos sintamos otários, trouxas, como muitos se dizem, por serem honestos, por cumprirem os seus deveres, por terem confiado nas pessoas e terem sido traídos. Não foram nem trouxas nem otários, não. Foram, na verdade, pessoas bem intencionadas, de boa índole, e que realmente nós temos que acreditar no ser humano. Nós não podemos viver em desconfiança em relação às pessoas. Então não se sintam jamais abatidos por nenhuma situação adversa da vida. Não se sintam em perda porque fizeram a escolha do bom caminho. Porque podem estar perdendo temporariamente aqui na vida material, mas nós receberemos na vida espiritual os benefícios, as compensações por qualquer prejuízo que nós tivermos aqui. E na verdade não será apenas na vida espiritual, é desde esta vida. É a paz no coração, é a consciência tranquila. Mais vale você ter sido traído do que você ser o traidor. Se você foi traído e você não desenvolveu ódio pelo seu irmão, você é um espírito que já está muito avançado. Agora, se você é o traidor, quanto você tem que aprender ainda da lei divina? Se nós tivermos um prejuízo, melhor que sejamos nós a termos o prejuízo do que ser o causador do prejuízo a alguém. Porque se temos o prejuízo e não sentimos ódio do nosso irmão, nós já estamos avançando na evolução espiritual. Aquele que causa o prejuízo é quem? É aquele que não aprendeu ainda nada. É o candidato a experiências futuras dolorosas. Porque quando nós não aprendemos por esses chamados do amor, que é o raciocínio, a inteligência que nos apresenta algo e que possamos confiar e que assimilamos pelo nosso raciocínio e inteligência. Quando não sentimos o convite do amor, que também se expressa pelo sentimento, nós somos candidatos ao aprendizado pela dor. E é isso que todos estão hoje se candidatando no futuro. Aqueles que corrompem, aqueles que se deixam corromper, aqueles que manipulam os bens públicos, aqueles que geram sofrimento, aqueles que geram dor, eles estão criando a dor do futuro, o sofrimento futuro, a angústia do futuro. Eles estão criando a consciência pesada, a falta de energia, a prostração, a paralisação da evolução do espírito. Agora, aqueles que se mantêm fiéis aos princípios superiores, aqueles que se mantêm íntegros na sua vida, apesar de qualquer prejuízo, são os herdeiros do mundo de amanhã. São aqueles que herdarão o reino dos céus, que está em processo de formação neste planeta, que está se implantando no coração dos homens. Por isso que abramos o nosso coração às mensagens do mundo espiritual superior. Nos deixemos sensibilizar pelas mensagens que os espíritos benfeitores nos trazem, pelas páginas que são trazidas pelos médiuns psicógrafos, pelos escritores, pelos poetas, pelos compositores de músicas, por aqueles que produzem filmes que afetam, que atingem o sentimento humano naquilo que tem de mais nobre. Nos deixemos sensibilizar por aquelas pessoas boas que nós convivemos. Permitamos que o bem habite dentro de nós e cessemos o nosso olhar tão intenso apenas para os problemas do mundo. Não permitamos que uma impressão de mundo caótico tome conta de nossas vidas. Não vamos acreditar que o mundo está tão difícil assim, porque difícil assim ele sempre foi. Sempre houve guerra, destruição, morte, mas a força que faz a humanidade evoluir é uma força que nada paralisa ela. E o homem vem vencendo, século após século, o seu primitivismo. Só que nós precisamos continuar fazendo parte deste mundo. Então, lutemos, resistamos e permaneçamos fiéis ao bem. Esta é a nossa mensagem para essa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, o médico de nossas almas, esse amigo inesquecível, possa nos abençoar a todos, iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos assimilar esses princípios, que eles não sejam apenas palavras em nossas bocas, mas que eles sejam principalmente uma inspiração para o nosso dia a dia. Muito obrigado a todos.